fazer, pois fazem, falam coisas que na cabeça apareceu. Eu vou dizer pra você que pensar assim, somos mulheres guerreiras, lutamos até o fim. Seja por emprego, respeito, mano, anota aí, eu sou a Nini. Biografia, rap até o fim. Falando para os homens que não tratem mulher como objeto. Quem não sabe, escuta aí este papo reto. Homem de verdade não faz mulher chorar. Ele tem que estar ali, sempre pra ajudar. Sem brigar nem discutir, e sim para amar. E nunca nem sei querer fazê-la chorar. Pois mulher, mesmo sendo forte, é sensível a um toque. Mega delicada, ela é um ser nobre. Então a trate com carinho para que possam dormir juntinhos. Daquele jeito, ré, daquele jeitinho. E ao amanhecer, os dois vão estar abraçadinhos. Demonstre o seu amor sempre que possível, que ela te responde um vergonhoso sorriso. Mulher é muito frágil, mas também é muito forte. Respeite cada um, até depois da sua morte. Seja pedreira, advogada, professora ou atriz, encanadora, médica, vigilante ou gari, engenheira, arquiteta, doméstica ou do lar. Mulher tem que ser respeitada em todo lugar. Admire cada uma que aparece em sua vista, e também respeite aquelas que ficam nas esquinas, pois elas não estão lá porque gostam de estar. E sim, por não ter tido chances de estudar, trabalhar e ter um emprego digno, são vítimas do sistema deste Brasil lixo. Então, mulher é uma joia rara, motorista, caminhoneira, auxiliar de sala, governanta, cobradora, vendedora, recepcionista, cozinheira, enfermeira e também as taxistas. Mostram que todas as profissões também são pra mulher, e que depois de umas quedas ainda estamos de pé. Nada vai nos parar, alcançamos nosso lugar. E homem que é homem tem que respeitar. Cabeleireira, manicure, pedicure, tá aí. Merendeira, gerente, costureira, MC, repositora, doceira, padeira, é sair. E pra homem que é metida, machão, a gente manda um. A gente manda um. A todas as guerreiras, a todas as rosas, Marias, Cláudias, Gracielles, Nabilos e Odete. A todas as mulheres de norte e sul, leste e oeste, seja negra, ruiva, branca ou loira, alta, baixa, magra ou gorda, cabelo liso, cachado, crespo. A todas as mulheres, todo respeito. Mulheres lutaram por seus direitos. Mulheres estão vencendo o preconceito. Mulheres todas do mundo inteiro. Mulheres merecem todo o respeito. Mulheres lutaram por seus direitos. Mulheres.